É Jack Metal, tequila, Coca-Cola e álcool e outras coisinhas mais das antigas, tá ligado? É, o mate, talvez não trouxe chuva, mas a gente juntos podia furar alguns furos no fundo de uma bacia cheia d'água e irrigar alguns brotos que existem aqui e alguns pétalas de rosa para fluir. Ou seja, o Alerquim não me fez sorrir, mas me fez esbanjar minha chapa enferrujada diante dessa sociedade. Valeu, tá ligado? Que profundidade. Galera, a gente vai chegando agora ao final, vamos tocar a última. Não sem antes agradecer primeiro a todos vocês que estão aqui presentes. Eu acho que é o maior público da Tour Sobre a Terra até agora. Século que vem acompanhando a gente até agora, pô, massa demais. Cajazeiras é sempre bom tá tocando. A galera, além de tudo, é instigada, né? Agradecer então ao FIC que tá patrocinando esse rolê aqui da gente. Agradecer a produção local, Oswaldo, Zélia, estão dando a maior força aí pra gente mais uma vez. Nossa equipe, como já foi falado, Gustavo, Secone, Edson, Léo, a galera que trabalha nas outras tours, nas outras pernas, Neco. Enfim. CD, camiseta, adesivo ali na banquinha, na internet www.razamate.com. Valeu mesmo. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. E se chover dá de tudo, fartura tem de poção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último. Cadê tua comida? Cadê o teu pão? Teu pai foi embora, não volta mais não. Cadê o perfume das moças daqui? O tão bom perfume vai longe daqui. Valeu, Cajazeiras, valeu, Neck, valeu, Alefim. Até a próxima, galera. É contigo, Johnny Boy. Sob o sol. Tua comida, cadê o teu pão? Teu pai foi embora, não volta mais não. Cadê o perfume das moças daqui? O tão bom perfume vai longe daqui. Cadê tua fartura, o milho, o feijão, a enxada na terra, os meninos no chão? Cadê a bravura dos homens daqui? Se põe na secura do teu cariri. Crente queima o sol, crente clama o céu. Meu Deus, derrama águas que mudam teu povo de fé no amanhã. Tua cabaça, a cachaça com o irmão. Teus filhos na roça não estudam mais não. Cadê a escola, o pequeno aprendiz apanhando da vida na falta do giz? Cadê tua fogueira, teu acordeão, a zoada na feira, o forró no salão? Cadê a alegria dos homens aqui? bacia do teu cariri. Gente que mal sofre, gente clama ao céu. Meu Deus, ajudai um povo que nunca deixou de ter fé no amanhã. Corre o teu suor, foge o teu olhar. Corre o teu suor, foge o teu olhar. No caminho só não há de aguentar. Faz o teu melhor, briga, vai buscar forças pra sonhar. Johnny Roy, passando o favor, bota pra chorar, menino. Se esse homem temer ou fraquejar, que se plante a semente da união. Se cultive a vontade de lutar e se folha a coragem nesse chão. Galera, pra acabar bonito, a gente poderia contar com a colaboração de vocês nas palmas? Pode ser? Por favor, mestre Second, mestre Gustavo, chega aí pra cantar esse refrão com a gente. Vamos ver. E se faz guerreiro sob o sol, mais um brasileiro sob o céu, e transforma a luta no troféu. Nos sertões um mar de paz. E se faz guerreiro sob o sol, mas um brasileiro sob o céu, e transforma a luta no troféu. Buscando os sertões. Diogo, Johnny, PF, nós somos o Razamato. Valeu, Cajazeiras. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Obrigadão. Só lembrando, amanhã a gente continua em Souza. E o rock vai ser massa. Última data da turnê amanhã. Galera, vamos chegar para fazer uma foto massa aqui. Amanhã é o último show, exatamente. Souza, a gente encerra a parada. Em grande estilo.